Você está na ZYM 920, canal 299E, operando em 107,7 MHz. Frequência modulada. Estúdios localizados à Rua Hélio Ferreira da Silva, número 280, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Araras, São Paulo, Brasil. Uma emissora da Fundação Educativa e Cultural do Sistema de Radiodifusão Cidade das Árvores. Araras FM. Uma rádio por um mundo melhor.